do cimo desta serra, do alto deste chão, ouvindo o som do vento, uma canção. À margem deste rio, a pedra em que me sento e a flor que nasce. Serra.